não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu. São maus os teus olhos, porque eu sou bom. Essa é uma parábola desafiante. Isto porque ela desafia justamente uma coisa que às vezes nos toma e de maneira apaixonada, que é a justiça. Quem é que ao ler a parábola, sinceramente, não se acha lá junto com aqueles trabalhadores da hora primeira a protestar tamanha injustiça? Os seus argumentos de justiça têm um forte apelo ou eco no nosso coração. Eles trabalharam 12 horas, de manhã até o final da tarde. Chegaram aqueles da hora undécima, lá para as 5 horas da tarde, e receberam a mesma coisa. Eles trabalharam, enfrentaram o calor do vento siroco, mais quente, e os outros trabalharam na fresca da tarde, e receberam a mesma coisa. Fora isso, eles trabalharam mais. Com maior dificuldade. Não deveriam, pois, ter o mesmo salário calculado de uma maneira diferente? Essa é a questão. Jesus está contando essa história para os seus interlocutores. Não foi uma historinha que Jesus sentou e disse assim, ah, vou contar a história. Não é isso. Jesus não era aquele personagem do Ariano Suassuna, contador de história. Não era. Jesus deseja, com essa história, responder a quem lhe interpelava. Conta aos seus interlocutores esta parábola que causa espanto, que causa admiração, principalmente quando nós entendemos que os fariseus que interpelavam a Jesus Cristo eram os mestres dos cálculos, dos méritos, dos benefícios. Eles sabiam todos os merecimentos que tinham e questionavam Jesus Cristo e o grupo que seguia Jesus Cristo por ver neles pessoas sem mérito algum. Pecadores. Jesus desejava, na verdade, contando essa história, superar essa mentalidade do cálculo. Ou, se você preferir, superar a mentalidade da paga, do pagamento. No estilo assim, se você pegar a sua vida e ao invés de viver a sua vida, você fizer dela um instrumento para conquistar alguma coisa lá no futuro, quando chegar lá no final, você vai ter prêmio ou castigo, céu ou inferno. O que será? Meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte, qual vai? Qual delas será? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo que quer te quer libertar. Nós cantamos isso. Jesus está dizendo o seguinte: Deus não é contador. Não faz contabilidade. Deus não faz cálculos. Não é matemático. Deus não faz cálculos porque Ele não nos retribui conforme o nosso merecimento. Ele nos retribui muito mais do que merecemos. Muito além do que merecemos. Esta é a tese de Jesus. Ele age muito acima da justiça, muito acima do bem e do mal. Ele age para além do bem e do mal. Ele age com bondade, nos retribuindo conforme a sua bondade e não conforme os nossos merecimentos. Bom, aí vai dando para entender um pouquinho da história. Ou um pouquinho da historinha que Jesus contou. Vejamos alguns detalhes da parábola. O senhor contratou, em primeira vez, de madrugada, trabalhadores por um denário. Em diferentes horas do dia, o mesmo senhor contrata outros trabalhadores. Só que não os contrata por um denário. Diz o seguinte: eu vou pagar o que for justo. Aqueles primeiros não. Quer trabalhar por um denário? Ora, o que todo mundo pensa é isso. Quem trabalhou 2/3 da hora vai receber 2/3 do denário. Quem trabalhou 1/3 vai receber 1/3 e assim sucessivamente. Que é a queixa dos trabalhadores. Bom, deixa eu só lembrar uma coisinha. O Império Romano sobrepôs sobre os países dominados a sua estrutura de poder. Ele não interviu no poder local. Tanto é que Herodes é rei, o Sinédrio tem lá o seu governo. Ele só fez uma coisa ao sobrepor a sua máquina administrativa e militar sobre os povos conquistados. Ele colocou lá estas pessoas porque o Império Romano queria uma coisa: dinheiro, imposto. Tanto é que o procônsul, que é Pôncio Pilatos, né, ele é o chefe da coletoria. Ele é o principal juiz das coisas relativas às leis do Império. Mas a principal função dele é o seguinte: ele é o chefe da coletoria. Todo mundo arrecada os impostos, o imposto per capita, o imposto pelo uso da terra, o imposto pela circulação de mercadorias, todos os impostos, e tem que entregar uma determinada quantidade a Pôncio Pilatos, que entrega esta quantidade, ou uma outra determinada quantidade, ao Império, para Roma. Aí, nesse caminho, cada um tira o seu. Cada um vai tirando o seu. Nunca ouviram isso antes? Pois é, cada um vai tirando o seu, até que chega lá no Império o valor que o Império pediu. Bom, acontece que essas pessoas, elas trabalhavam a terra familiarmente. Você sabe o que é trabalhar a terra familiarmente? Você trabalha para comer. Se sobra, você vende e ganha um dinheirinho. Se não sobra, você não vende, você come. E se não der, você vai ficar sem comer. Agora imagina que quem planta para comer ainda agora tem que pagar vários impostos. O que aconteceu? As pessoas começaram a vender as terras para trabalhar na própria terra. Elas vendiam a terra delas para pagar o imposto que devia ao Estado para continuar trabalhando na própria terra. Bom, isso aconteceu uma mudança na história toda lá da Palestina. É que ela era de pequenas propriedades familiares e apareceu um negócio que nunca existiu lá, chamado latifúndio, o grande latifúndio. E as parábolas de Jesus refletem isso, que um homem botou lá um administrador para cuidar e foi embora. Não tem várias parábolas que falam sobre isso? Aí no tempo devido ele falou: cadê meu dinheiro? Várias parábolas contando isso. Ele ia viver a boa vida, que o dinheiro dele lhe dava, enquanto que os capatazes ficavam tomando conta lá da grande fazenda dele, e os trabalhadores tinham que produzir. Bom, o que que acontecia? Por que que esse sujeito vai lá na praça para contratar gente para trabalhar? É porque tem mão de obra sobrando. E aí ele vai lá para a praça e contrata. Só que a gente recebe por mês, não é? Lá não, eles recebiam por dia. E um denário corresponde, mais ou menos, a uma medida de farinha necessária para fazer o pão comer, dormir e tentar ser empregado de novo no dia seguinte. Entendeu o que é um denário? É o pão do dia. Menos que isso, é morte. Te darei o que é justo. É a primeira coisa que diz o contratador da vinha. Eu vou te dar o que for justo. O que que Jesus quer destacar? É que a justiça de Deus, em primeiro lugar, claro, ele está falando que o reino de Deus é igual a um homem que contratou pessoas para trabalhar na sua terra. Ele está falando do reino de Deus. Então, a primeira coisa que ele está falando é sobre Deus mesmo. E o que ele está dizendo a respeito de Deus é isto, que ele quer destacar que a justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens. Nós pensamos muito em termos de cálculo e de mérito. Ou quem é que nunca pensou assim? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Nós pensamos em função de mérito. Nós pensamos nos nossos cálculos por causa dos merecimentos. Mas Deus não nos paga consoante os nossos méritos. Não nos julga pelo nosso modo de proceder. Nem se trabalhamos muito ou se trabalhamos pouco. Se fizemos muito ou se fizemos pouco. Se o nosso esforço foi grande ou se o nosso esforço foi nenhum. Se Deus nos retribuir pelo nosso merecimento próprio, ninguém há de sobreviver à sua justiça. Diante do juízo justo de Deus, diante do pagamento. Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Esse é o pagamento do pecado. Quem pensa em termos de cálculos pode não parecer até que seja justo e que pareça mal. Mas a justiça de Deus não se baseia em cálculos. A justiça de Deus fundamenta-se na sua bondade. Pagar menos de um denário a um trabalhador seria condená-lo à morte com a sua família. Então Deus nos paga e nos retribui conforme a sua bondade, e não conforme a nossa justiça. Deus é bom. É o que está dizendo Jesus. A sua justiça é fruto da sua bondade. Sua bênção, a sua graça, elas são indiscriminadas e iguais para todos. No ver do patrão da parábola, ele foi justo com todos. Mesmo com aqueles que aparentemente não eram merecedores de tanto dinheiro. A nossa justiça, que se baseia nos cálculos das obras meritórias, a pequena bondade de Deus. Em última análise, a nossa justiça acaba virando injustiça. Esse era o problema dos fariseus. Vocês lembram de uma oração que Jesus contou? Aquela história que subiu ao templo para orar um publicano e um fariseu. E diz que o fariseu falava de si para si mesmo: Deus, eu te agradeço porque eu dou o dízimo de todas as coisas. Sou justo e bom. Cumpro toda a tua vontade. Eu não sou como aquele pecador desgraçado que está lá atrás. Uma oração maravilhosa. Ele pediu alguma coisa? O que ele fez? Ele só agradeceu. Por que ele agradeceu? Porque ele era melhor do que o outro. Porque nós pensamos as coisas segundo esse critério injusto que nos faz pensar que nós somos melhores que os outros. Nós não somos nem melhores, nem piores. Nós somos iguais. É por isso que a bondade de Deus é indiscriminada. Ele nos trata com a mesma bondade. A nossa justiça se baseia nos cálculos meritórios. Os nossos cálculos também são impotentes. Eles não sustentam a vida, não proporcionam base sólida para o viver, são limitados, são regulados. A justiça bondosa de Deus, não, é ilimitada, é indiscriminada. A nossa justiça faz cálculo e cria divisões. Esse é o outro problema da justiça farisaica. Porque a gente acha que fariseu é só o sujeito que está lá na Bíblia. A gente é fariseu. Esse é o problema. Eu já falei isso duas vezes, pregando, e duas vezes alguém gritou lá, sentado no banco, ah, eu sou. No fundo, nós achamos que nós somos melhores que o Fernandinho Benamar. Nós achamos isso. Nós somos melhores que ele. É incrível que Jesus Cristo está dizendo que nós não somos. Nós somos iguais. Que aquela mesma porqueira que mora dentro dele, mora dentro da gente. E a mesma bondade que a gente encontra dentro da gente, os merecimentos, também estão dentro dele. Só que isso é difícil de engolir para chuchu. Mas não é? É muito difícil. É por isso, porque a nossa justiça, ela cria distinções, diferenciações. A minha moral é melhor, a minha religião é melhor, o meu Deus é melhor, a minha cor da pele é melhor, a minha vida sexual é melhor. Eu sou melhor que os outros, e os outros são menores, e eu vou criando distinção entre pessoas. Não somos nem melhores, nem piores. A nossa justiça faz esses cálculos que divide. Que cria distinções, que cria melhores, que cria piores, que cria ricos, que cria pobres, que cria merecedores de honra e os desprezíveis, que cria elite e os párias. Essa é a nossa justiça. E Deus, o que Jesus está dizendo, é que ele não se ajusta aos nossos critérios. Ele não se regula pela nossa régua. A sua justiça tem por base somente a sua bondade. Todos nós somos trabalhadores que não merecem nada. Tudo é de Deus. Nós temos muito, mas nada merecemos. Faz lembrar aquele antigo personagem dos Jô Soares. Vales 5, deite 10. E ele está a reclamar. Sois rei? Nós não merecemos nada. A ideia do mérito é pura projeção humana. Só existe na mente limitada e apequenada do ser humano. E como essa justiça é precária, a nossa justiça constrói mundos divididos, mundos conturbados, não promove paz. Não promove. É por isso que não tem um que não lute por justiça que não diga que é necessário ter justiça com paz. A parábola causa escândalo. Os critérios são inconcebíveis. porque os nossos critérios de justiça não se baseiam em bondade. Mas os critérios de Deus, sim. Para concluir, o que Jesus está dizendo é que Deus é soberano. Ele faz o que é dele, o que ele quer. Está escrito lá, literalmente. Não posso fazer com o que é meu o que eu quero? Claro, é o dono. Tudo lhe pertence. E ele dispõe de tudo como lhe apraz. Aprove a Deus nos chamar para o dia do juízo, quando ele há de dar a paga dos trabalhadores. E aí é que entra Jesus Cristo e diz que o critério do julgamento divino não será igual aos critérios do julgamento humano. Ele vai nos pagar conforme a sua bondade. Aí a gente pode dar glória a Deus, né? Porque ele vai nos pagar conforme a sua bondade. Amém. Os méritos nunca vão ser nossos. Porque o pagamento há de ser fruto da bondade de Deus. Ele não despreza ninguém. Ele é bom indiscriminadamente. Ele nos dá aquilo que é necessário. Ele nos dá aquilo que é suficiente. E se Deus é assim justo e indiscriminado, ou indiscriminadamente bom, é a pergunta que Jesus está fazendo. Por que que vocês, escribas e fariseus, me criticam porque eu também sou bom? Bom para com os pecadores, sem mérito nenhum. Cabe a nós, irmãos, mudarmos os nossos critérios de justiça, que até hoje criou um mundo mau, um mundo dividido, um mundo fundamentado em discriminação, e por isso um mundo injusto e mau. Deus é bom com todo mundo, comigo e com você. Glória a Deus por isso. Amém.